foi por mim. Cristo, meu mestre, que tu quiseste ao mundo descer, oh, foi por mim. Mestre querido, que oprimido vieste sofrer. Tão pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar. Foi por mim que tua vida imaculada vieste entregar. Oh, foi por mim, eu reconheço, por isso venho, Senhor, pobrezinho, sentindo cansaço, oh, quanto almejo seguir os teus passos, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar, pra não perder a divina promessa. Oh, dá-me mais pressa, Senhor, pra chegar.